Essas 4 noites eu reparti meio de orelhado. O que estava mais aparente na minha bagunça após o outono no Sudeste, eu puxei. Então começa pelo trabalho com o Tonho. Eu já conto mais disso. Tenho uma faceta diferente do mergulhar na surpresa, diversões. Tenho uma faceta do meu trabalho com o turbilhão, que é o jeito que a gente faz a Adoniran Barbosa, e tem um pouco do trabalho com a banda do outono, que é uma banda que eu me adaptei muito e que eles são muito impetuosos. Então a gente vai trabalhar com eles. Então essas são nesse momento são as coisas que estavam mais aparentes lá nas minhas gavetas. Vocês devem estar percebendo que não tem uma coisa autoral. Eu ainda não sentei para compor coisas depois do outono. Isso eu quero fazer mais para frente. Mas agora eu vou prestar conta comigo mesmo desses trabalhos que estavam nos meus caixotes aí.